inaugurais de Viriato 25, radar até à uma da manhã, noite dentro. Duas para os Kaiser Chiefs, o último e terceiro, o Off with the Heads. Valeu dois coliseus praticamente cheios, que nem houve. Sinking down low. Wind is a howling, bend down lonesome way low. Rain is a do que julgávamos ao vivo em Portugal, Don Cavalli, o álbum Cryland, curiosamente indicado pelo produtor de Amy Winehouse e também dos Kaiser Chiefs, neste último álbum Mark Ronson, como um dos grandes discos de 2008. Don Cavalli ao vivo, 21 de fevereiro, Casa das Artes Famalicão. I'm going to the river to wash my sin. I'm going to the river to wash my sin. I'm going to the river and jump right in. I'm going to the river and he gets right. Gonna get it with the teardrops from my eyes. Till the water gets high and overflow. I'm going to a river and hang around my soul.

princess.